quem a gente quer. E com a alma em desespero, se procura no espelho uma solução qualquer. É doloroso esperar e sem nunca chegar quem a gente quer. E com a alma em desespero, se procura no espelho uma solução qualquer. Marca mais ouro o relógio do que há no dia, e o pior do silêncio é a agonia. A gente espera até quando o corpo cansa, e depois se embala no belo sonho da esperança. Quem a gente quer. E com a alma em desespero, se procura no espelho uma solução qualquer. Marca mais hora o relógio do que há no dia, e o pior do silêncio é a agonia. A gente espera até quando o corpo cansa, e depois se embala no belo sonho da esperança. É doloroso esperar e sem nunca chegar